é mais um dia virado esperando o sol se expor, que vai iluminar meus caminhos por onde eu for. Passei por alguns lugares tipo filmes de terror, aonde ainda me assusta muito a ausência do amor. Não vivo de saudades que não compensam a minha paz, e tudo que tá incompleto vai ficando ali pra trás, porque a permanência dos que pesam mais são letais. Aprendi a carregar meu peso e não suporto nada mais. Eu dou um passo sem deixar espaço, me dou um abraço apertado, porque já suportei tudo calado. Já falei, não fui ouvido e fiquei decepcionado com mentiras, fingimento, sentimento que é velado. Eu faço o que falo, cê me entende, não tem enigmas, explícito como estigmas em meus paradigmas, nas linhas como as pipas soltas, minhas escamas que perduram perto das nuvens, com os pés em lamas, brincando em poças, fazendo escolhas e apostas, ao longo da vida aprendendo com todas as respostas, sem ficar a cega, sem antolho pra minha visão ampla, bem distante, mas na palma da minha escuta mão. Escuta tua atenção entre as sirenes e buzinas, as batalhas mais árduas, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê. Disputa tua atenção entre as sirenes e buzinas, as batalhas mais árduas, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê. E a dor só passa quando você entende que tudo é breve. A diferença é se você vive ou sobrevive. Será que psicólogos entendem a mente humana? De quantos que eu preciso pra mudar a lâmpada queimada? Através da reflexão faço de mim meu psicólogo. Eu mesmo troco a lâmpada, atravesso o lago. Autoconhecimento é a maior evolução do monólogo. Em momentos de ansiedade não se criam diálogos. Quem escuta a sua dor sem palpitar ou sobrepor? Eu sou o que sou em construção por ser melhor. E cada um deve procurar por si pelo que sente. Cada um pensa como pode e age quando conveniente. Nós somos páginas do livro da vida, e cada um escreve a sua história. De entrada e de saída é preenchida a caneta. Algumas linhas borradas, tortas, suor, lágrimas escrevendo de um cometa. Coragem pra alcançar todas as metas, e tudo gira na questão e na execução das tarefas. Sem as metas, os sonhos não têm os alicerces, e sem ações, você sempre perde as melhores escuta chances. Escuta tua atenção entre as sirenes e buzinas, as batalhas mais árduas, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê. Escuta tua atenção entre as sirenes e buzinas, as batalhas mais árduas, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê.